Mente romana, coração bárbaro, onde os deuses selvagens habitam. Atenção! Você está ouvindo uma versão comportada da história. Nessa edição, quaisquer descrições envolvendo sexo explícito foram substituídas por resumos, o que inclui cenas, pensamentos ou desejos. Para a experiência completa, incluindo o material sem censura, por favor, acesse a versão completa no nosso blog. O endereço é osirisdosreis.wordpress.com. Lembre-se, Osiris é com S no meio e com I no final, sem acento. Você também encontra esse endereço na descrição deste arquivo. Também é importante lembrar que outros tópicos sensíveis, como violência extrema, não são moderados nessa versão. Aconselhamos discrição. Capítulo 1: O Enigma do Riacho. O frio da vasta floresta germânica não era a mera ausência de calor, mas uma coisa viva. Pressionava por todos os lados, um peso constante que cheirava a pinheiros velhos e terra sempre úmida. Não oferecia conforto, apenas uma sensação aguda e estranha que estava a um mundo de distância das pedras aquecidas pelo sol de Roma. Para Lúcio Cornélio Cípio, Tribunus Laticlávios, o segundo no comando de uma legião na fronteira do mundo conhecido, este riacho solitário era um roubo necessário de tempo. Era uma pausa breve da vigilância interminável de seu comando e da companhia barulhenta e rude dos outros soldados. Aqui, no domínio entorpecente da água que corria como gelo líquido sobre pedras lisas e cobertas de musgo, ele podia lavar mais do que a sujeira da marcha. Ele estava nu, com a água até as coxas na correnteza, o frio cortante da água, um choque brutal que puxava todos os seus sentidos para o aqui e agora. A água escorria de seus ombros largos, revelando um corpo construído na enorme escala de 1,95 m de altura. Aos 32 anos, ele era uma muralha de músculos duros, embora não fosse um homem magro. Ele aproveitava os confortos da vida quando podia. Pelos grossos e escuros, brilhando como pedra negra polida na luz fraca, cobriam seu peito largo e membros poderosos. Acima, a luz da lua filtrada se prendia em seu cabelo preto de corte militar, transformando as gotículas em joias que brilhavam por um momento e depois desapareciam. Seus olhos cor de mel estavam cansados e um pouco tristes, outro privilégio que ele guardava para momentos solitários como aquele. Um arrepio percorreu sua espinha, uma sensação que não vinha inteiramente do frio. Era o desconforto familiar de ser um estranho nessas terras antigas e hostis, uma sensação que combinava com a profunda solidão que arranhava sua alma. Ele tentou se concentrar no ato simples e físico de se lavar. Suas mãos, ásperas pelo cabo de sua espada, eram ferramentas de comando, de disciplina. Agora, porém, elas se moviam sobre sua pele molhada, esfregando a sujeira do dia. Nesta parte da versão explícita, um trecho de 2 minutos e 50 segundos explora como o prazer solitário de Lúcius é alimentado pelas memórias de receber, dentro de si, os gladiadores de seu pai. Para ter acesso a esta e todas as outras passagens picantes da história, visite nosso blog. O endereço é osirisdosreis.wordpress.com. Osiris com S no meio e com I no final, sem acento. Você também encontra esse endereço nos metadados deste arquivo. Num ato firme de força de vontade, Lúcio se levantou, caminhando em direção à margem esquerda para pegar suas roupas. A fria realidade do chão da floresta encontrou seus pés enquanto ele saía da parte mais funda do riacho. A cada passo, o nível da água descia de suas coxas para seus joelhos e depois para suas panturrilhas. Na margem esquerda, a apenas uns 3 metros de distância, estava a pequena e arrumada pilha de sua túnica e cinto militar. De repente, o silêncio da noite foi quebrado. Foi um único estalo agudo vindo de bem acima do riacho, o som inconfundível de um galho pesado quebrando. Um instante depois, uma poderosa pancada foi ouvida na água atrás dele, rio acima. O som foi perturbadoramente alto na floresta silenciosa, como se um cavalo tivesse sido jogado no centro do mesmo poço onde ele acabara de se ajoelhar. Ondas, largas e urgentes, se espalharam do impacto, batendo contra suas pernas. O vazio oco dentro dele desapareceu, substituído por uma descarga de energia pura e fria. A vergonha, a solidão, tudo foi queimado no fogo do alarme súbito. Em uma fração de segundo, o homem vulnerável se foi, e o tribuno de Roma estava no controle. Sua nudez não era mais uma questão de vergonha, mas uma falta crítica e perigosa de armadura. Ele estava exposto. Sua mente, treinada para a lógica brutal do campo de batalha, processou os sons. O galho havia quebrado de cima, e a explosão de água foi no meio do poço. O pensamento foi tão frio e afiado quanto a água ao redor de seus tornozelos. Isso não foi um animal vindo beber. Ele caiu. O pânico era um luxo ao qual um comandante não podia se permitir. Seu treinamento, martelado em seus ossos por anos de serviço, assumiu o controle. Ele não correu para suas roupas. Isso significaria virar as costas para uma ameaça que ele não podia ver. Em vez disso, com um grunhido de esforço contra a força da água, ele se virou para encarar a perturbação. Ele se agachou, a água gelada girando em torno de suas panturrilhas, tornando-se um alvo menor. Seus olhos se esforçaram para enxergar na escuridão salpicada de luar do poço, procurando por qualquer sinal de movimento, qualquer forma que não pertencesse àquele lugar. Ele deu o primeiro passo lento e calculado para o lado, movendo-se paralelo à margem, seu corpo inteiro um nó tenso de prontidão, seu olhar fixo no lugar onde a coisa invisível havia caído. Mais respingos quebraram o silêncio, pesados e decididos. O som não se moveu em sua direção, mas mais para longe. O que quer que tivesse caído estava se reposicionando com uma velocidade surpreendente antes que o som cessasse. Então, da nova posição, uma voz falou, e o som atordoou Lúcius profundamente. Não foram as palavras, ditas em uma língua que ele nunca havia encontrado, mas a pura qualidade do som. Era um som impossivelmente grosso, o registro mais grave que ele já tinha ouvido de um homem, mas que não carregava nenhuma aspereza. O som era suave, sua ressonância preenchida com um calor que parecia o envolver como lã da melhor qualidade. Um arrepio, totalmente separado do frio do riacho, traçou um caminho rápido por sua espinha. Pelo espaço de um único e herético batimento cardíaco, o tribuno deixou de existir, substituído pelo homem oculto dentro dele. Uma imagem involuntária surgiu em sua mente, vergonhosa em sua intimidade, o afago fantasma daquela vibração profunda contra a pele de sua nuca. O pensamento que se seguiu foi imediato, instintivo e totalmente condenável. Que tipo de homem possui uma voz assim? Que corpo poderoso poderia produzir esse som? Ele esmagou o pensamento com eficiência brutal, uma nova onda de autoaversão o inundando, ainda mais quente do que a que se seguiu ao seu alívio. Ter tal reação, aqui, agora, diante de um inimigo em potencial, era uma fraqueza tão profunda que beirava a traição à sua própria sobrevivência. A ameaça não era uma fera, era um homem. A voz sugeria um homem muito grande. E esse homem agora certamente estava ciente de sua presença. A missão não havia mudado. Pegar o gládio, já. Com uma lentidão meticulosa, mantendo o corpo baixo na água para minimizar sua silhueta e o ruído, ele começou a caminhar em direção à margem, seus olhos fixos na forma escura do bosque de onde a voz havia surgido. Cada ondulação parecia uma traição, cada pedra submersa uma armadilha em potencial. Cada passo era um risco calculado. A água deslocada, uma suave traição de sua posição. Enquanto se movia, Lúcio sentiu um olhar se fixar nele. Não era algo que ele via, mas uma pressão física contra sua pele, um formigamento na nuca. O instinto de um veterano que conhecia o peso da mira de um arqueiro antes que flecha voasse. O homem nas sombras estava observando cada movimento seu. Então a voz retornou, desta vez com uma cadência diferente, uma série de tons melódicos, ascendentes e descendentes, que eram totalmente estranhos. Um momento depois, falou novamente, as palavras mais suaves, mais estruturadas, mas igualmente incompreensíveis. A cada repetição, o calor naquela voz profunda parecia se intensificar, a pergunta suavizando de uma simples questão para algo que parecia quase um apelo gentil. Na quarta vez que o homem falou, um choque percorreu Lúcius. A língua ainda era estrangeira, mas não era um mistério total. Havia ecos em sua estrutura, fantasmas de sílabas latinas enterrados em um ritmo estranho e cantante que seu ouvido quase, mas não totalmente, conseguia decifrar. Assim que a última e estranhamente familiar pergunta terminou, seus dedos dormentes de frio finalmente se fecharam em torno do cabo familiar de seu gládio, envolto em couro. Uma onda de força desesperada inundou suas veias, mas a sensação era vazia. Uma espada oferecia pouca defesa contra sua própria vulnerabilidade gritante. Ele ainda estava nu, seu corpo um alvo pálido e óbvio, contra a vulnerável folhagem escura da margem do rio. Com a arma na mão, ele se ergueu à sua altura total e imponente, a água escorrendo de seu corpo. Ele não se acovardaria. Ele era um tribuno de Roma. Ele pensou. Deixe-o me ver. Deixe-o ver o homem que ele enfrenta. Ele se virou para encarar as sombras de onde a voz se originava. A lâmina curta e mortal, uma linha austera de aço romano ao luar. Com sua própria voz como um rosnar áspero de comando, puro latim cortando o silêncio da floresta, ele chamou. Quem é você? Saia das sombras e mostre-se. A ameaça de Lúcius pairou entre eles, pesada e fria como uma lápide. O homem não vacilou. Em vez disso, ele ergueu as palmas das mãos abertas um pouco mais alto, um gesto de rendição absoluta. Sua bela voz, agora ainda mais suave, fluiu para o silêncio. Ele disse: Meu nome é Nit Shakti, senhor, e eu sou um humilde curandeiro perdido. Eu não vim para este lugar por meu próprio arbítrio. Eu fui abduzido por comerciantes de escravos. Comerciantes de escravos muito sanguinários, mas eles foram massacrados por seus próprios inimigos e eu consegui escapar. Então, não respondo a ninguém, apenas ao Senhor. Eu só estou tentando fazer a coisa certa. Cada palavra era uma pincelada cuidadosa e intencional, pintando um quadro de uma vítima indefesa, um curandeiro, mercadores de escravos, uma fuga sangrenta. Na superfície, era uma história que Lúcius tinha ouvido uma dúzia, de vezes em diferentes formas, nesta fronteira selvagem. Era quase acreditável, mas uma parte da história gritava que era mentira. Curandeiros humildes não saltavam 3 metros no ar e pousavam como penas. A história não explicava a coisa impossível que seus próprios olhos tinham visto. Ele ficou parado, espada na mão, estudando a forma escura do homem que se chamava Nit. As palavras eram de uma vítima. O salto do homem havia sido o de um deus ou de um demônio. As duas coisas não podiam existir na mesma pessoa. Isso tinha que ser um truque, uma performance inteligente para induzi-lo a uma falsa sensação de segurança. Mas com que propósito? O tribuno dentro dele decidiu friamente. Ele é um mentiroso, mas um homem morto não conta histórias. Matá-lo agora seria fácil, mas não responderia a nada. Ele precisava ver este homem, olhá-lo nos olhos e julgar a verdade por si mesmo. E o estranho ainda estava escondido nas sombras mais profundas na beira do poço. Lúcio deu um passo firme para a frente na margem gramada, segurando a espada frouxamente, mas pronta. Ele não seria enganado por uma voz suave e uma história triste. Ele apontou a ponta de seu gládio para a silhueta. Sua voz agora era dura, desprovida de qualquer emoção, exceto a vontade de comandar. Falando em latim, ele disse: Saia das sombras, agora! Ao comando de Lúcius, o homem olhou para baixo por um momento, respirando fundo, o que pareceu acalmá-lo. Então, com um passo lento e calculado, ele saiu das sombras e entrou na luz filtrada da lua. O homem que emergiu era uma contradição viva. Sua pele era da cor de canela ou bronze escuro, um tom que Lúcius raramente vira. Ele era uns bons 12 centímetros mais baixo que Lúcius, mas construído com uma combinação estranha e poderosa de músculos grossos, pesados e uma camada substancial de gordura. Ele parecia jovem, talvez não mais que 25 anos, mas foi seu rosto que prendeu Lúcius. Seus olhos eram amendoados como os dos Ceres, os comerciantes de seda das lendas sussurradas do extremo oriente. Seu nariz era chato e largo, reminiscente dos povos núbios dos desertos do sul, e sua boca era emoldurada por lábios cheios e macios. Sua pele era impecável, e suas feições estavam dispostas com uma simetria tão perfeita que parecia antinatural, uma beleza distante das linhas nítidas e clássicas de um romano, mas profundamente agradável mesmo assim. Seu cabelo era uma juba selvagem de cachos intensamente negros que caíam além de seus ombros, brilhando de saúde. Sua barba era igualmente espessa, mas esculpida com uma perfeição que parecia impossível, cada pelo em perfeita harmonia com as linhas de seu queixo. Uma onda de 2 impulsos conflitantes e heréticos atravessou Lúcius. O primeiro foi uma pontada aguda de inveja por tal virilidade impecável. O segundo foi uma fantasia vergonhosa que se seguiu, involuntária e absoluta. Quão bom seria sentir o leve afago daquela barba em minhas costas! Seus olhos se afastaram do rosto do homem, examinando seu corpo em busca de ameaças, e encontraram um novo conjunto de contradições. Nith usava uma túnica curta e justa, de um azul profundo, e calças justas por baixo, ambas feitas com uma habilidade que Lúcius nunca tinha visto antes. No entanto, essas roupas finas estavam destruídas, rasgadas e manchadas com o que era inconfundivelmente sangue fresco e úmido. Através dos rasgos no tecido, a própria realidade parecia se quebrar. O corpo do homem era um mapa horripilante de feridas. Ferimentos perfurantes profundos se abriam e queimaduras em carne viva cobriam sua pele. Ele tinha ferimentos suficientes para ter matado qualquer homem ou, no mínimo, tê-lo deixado gritando em agonia no chão da floresta. Mas Nith estava ali, movendo-se com uma graça fluida, seu rosto estranhamente belo, não mostrando qualquer sinal de dor. Ele nem parecia notar a ruína de seu próprio corpo. A visão era um insulto brutal às leis da natureza, uma rejeição visceral de tudo que Lúcius sabia sobre dor e morte. Seu aperto no gládio de repente pareceu inútil, sua autoridade como um manto esfarrapado em uma tempestade. As perguntas que ele havia preparado morreram em sua garganta. Por um longo momento, tudo que o tribuno de Roma pôde fazer foi encarar sua mente completamente em branco pelo choque. O silêncio se estendeu, espesso e pesado. A mente de Lúcius, ainda se recuperando da visão impossível do homem ferido, mas inteiro, diante dele, lutava para formar um pensamento coerente. Foi Nith, então, quem quebrou a quietude. Com as palmas ainda erguidas em um gesto de paz, ele começou a recuar lentamente, movendo-se em direção às sombras, por onde o riacho entrava no poço. Ele falou, sua voz tingida com uma tristeza profunda que roubou o próprio ar entre eles. Ele disse, eu sou imensamente grato por sua boa vontade e peço as mais sinceras desculpas por minhas feridas nojentas e por desperdiçar o tempo precioso de uma autoridade romana. Não vou mais importuná-lo. Que os deuses o abençoem, senhor. As palavras foram uma cascata de nova loucura sobre o senso de realidade já estilhaçado de Lúcius. O mundo, como Lúcius o entendia, tinha regras. Homens com ferimentos fatais não andavam, e certamente não pediam desculpas por eles. Enquanto Nietzsche continuava a recuar, um novo sentimento cortou o choque de Lúcius, uma onda aguda e inegável de alarme. Este homem, esta impossibilidade ambulante e falante, desapareceria de volta na floresta, levando todos os seus segredos com ele. Os instintos do tribuno, aprimorados em uma dúzia de campos de batalha, gritaram com ele. Deixar este enigma escapar não era uma opção. Ele era um quebra-cabeça que precisava ser resolvido, uma ameaça que precisava ser compreendida. A necessidade de saber, de impor algum tipo de ordem a este caos, beirava o desespero. Era uma necessidade mais poderosa que sua confusão, seu medo ou os sentimentos vergonhosos que a presença do homem despertava nele. Seu aperto em seu gládio se fortaleceu, o couro do cabo uma âncora familiar. Ele plantou os pés firmemente na margem gramada, estabelecendo seu terreno. Ele não deu um passo à frente. Em vez disso, ergueu a espada, nivelando-a através da distância de 3 metros de água. A ponta afiada brilhou ao luar, apontada diretamente para o peito de Nietzsche. Sua voz não mais soava atordoada, mas sim como o clamor férreo de um oficial romano. Em latim, ele ordenou. Pare! Uma chuva fina começou a cair, as gotas frias contra os ombros e as costas nuas de Lúcius. Elas colaram seu cabelo curto em seu couro cabeludo e traçaram caminhos por sua pele. Nietzsche não parou. Ele continuou sua lenta retirada, com as palmas ainda erguidas enquanto falava, sua voz agora com uma nova nota de desespero. Ele disse, eu lhe imploro, senhor, por favor, não me detenha. Eu carrego maldições perigosas. Sou compelido a me isolar antes que outros se machuquem. Maldições. A palavra era tão absurda, tão fora de lugar, na dura realidade da fronteira germânica, que quase fez Lúcius rir. Maldições eram coisas de contos sussurrados, os medos de camponeses supersticiosos, não uma razão para um homem desobedecer a uma ordem direta de um tribuno de Roma. O aviso de que outros poderiam se ferir era ainda pior. Soava menos como um apelo e mais como uma ameaça velada. O homem o estava desafiando ativamente, ignorando a ponta da espada apontada para seu coração e lhe contando uma história infantil de magia negra como motivo. Uma fúria gelada começou a queimar a confusão de Lúcius. Ele tinha sido paciente, ele tinha sido cuidadoso. Mas sua autoridade, a própria fundação de sua identidade como comandante, estava sendo abertamente testada. E ele não permitiria isso. A necessidade de respostas, de controle, era agora absoluta. Este homem estranho e belo não iria simplesmente desaparecer de volta na floresta, deixando Lúcius com a cabeça cheia de memórias impossíveis e perguntas não respondidas. Ele obedeceria ou morreria. Lúcius ajustou seu aperto no gládio, a chuva tornando o couro escorregadio. Ele plantou os pés mais afastados na margem lamacenta, sua postura um desafio claro e imóvel do outro lado da água. Sua voz, quando falou, era perigosamente baixa, cada palavra em latim um fragmento congelado de intenção. Ele disse, eu não acredito em maldições. Acredito em um homem que desafia a ordem de um tribuno romano. Dê mais um passo, e eu atravessarei seu coração com minha espada, com maldição ou sem maldição. Então Nietzsche se virou e correu. Seus pés explodiram rio acima, na escuridão. Sua velocidade é a de um soldado desesperado e bem treinado. Rápido, mas nada inumano. Com seus primeiros passos largos, algumas de suas feridas se abriram novamente. Sangue escuro desabrochou na água atrás dele, manchando a superfície por um momento antes que a chuva e a corrente dissolvessem o rastro no nada. Para Lucius, aquele único ato de fuga queimou todo o mistério e dúvida, deixando apenas uma raiva fria e dura. Uma ordem tinha sido dada, uma ameaça final tinha sido feita. Ambas foram ignoradas. Este era um desafio intolerável à sua autoridade. A ideia de chamar seus homens do acampamento passou por sua mente por uma piscar de olhos, mas ele a descartou instantaneamente. Quando uma patrulha pudesse ser reunida, a chuva já teria lavado qualquer vestígio daquele homem. Eles estariam caçando às cegas. Nit não escaparia. A escolha foi feita em uma única e furiosa respiração. Aquele rapaz não era um deus ou demônio. Ele era de carne e osso, um homem sangrando, correndo por sua vida. E Lucius seria quem o pegaria. Inclinando-se, ele agarrou sua túnica e seu cinto de espada da pilha de seus pertences. Não havia tempo para sandálias. Seus pés descalços suportariam o leito traiçoeiro do riacho. Ele vestiu a lã úmida e áspera da túnica pela cabeça em um único movimento rápido. A roupa grudou desagradavelmente em sua pele molhada. Então ele afivelou o cinto pesado em volta da cintura, o peso familiar do gládio se acomodando em seu quadril. O ato inteiro não levou mais que 6 batimentos cardíacos. Ele mergulhou na água até os tornozelos atrás dele. O choque do frio, uma coisa distante comparada ao fogo em seu estômago. As pedras grandes e redondas eram escorregadias e instáveis sob seus pés descalços, mas ele avançou, seus olhos fixos no som de respingos que se afastavam à frente. O leito do riacho era uma tortura para seus pés descalços. Cada passo era um novo choque de dor quando seu peso total caía sobre as pedras grandes e redondas. Elas estavam escorregadias com lodo, e ele tinha que lutar pelo equilíbrio a cada passada. A água fria que espirrava em seus tornozelos era uma sensação distante, perdida sob a dor aguda que lhe moía as solas dos pés. À frente, na escuridão, o chapinhar rítmico da corrida de Nietzsche era seu único guia, um som que ele perseguia com fúria obstinada. Então, o ritmo dos respingos à frente mudou. Eles ficaram mais rápidos, o intervalo entre eles diminuindo. Nietzsche estava se distanciando. Uma pontada quente de raiva e orgulho ferido atravessou Lucius. Como este homem, este curandeiro ferido, podia ser tão rápido? Por um momento, a perseguição pareceu desesperada, uma corrida sem esperança contra um fantasma. Mas então Lucius ouviu outra coisa. Ele ouviu uma quebra no padrão, um tropeço, um respingo agudo, seguido por uma rápida recuperação. Depois outro, alguns instantes depois. Nit estava lutando com o terreno traiçoeiro, assim como ele. Uma satisfação intensa de caçador cortou a frustração de Lucius. Seu inimigo não era um deus. Ele era um homem, correndo com os pés machucados sobre pedras escorregadias, assim como ele. Por uma fração de segundo, Lucius viu uma mancha escura se espalhar na água bem à frente, uma nuvem fantasmagórica de sangue que estava lá, e depois se foi, engolida pela corrente e pela chuva. Isso foi todo o incentivo que ele precisava. A dor em seus pés era apenas dor, podia ser ignorada. A vitória era o que importava. Ele cerrou a mandíbula e estreitou seu foco, até que o mundo inteiro não fosse nada além do som do homem à frente. Ele se forçou a dar passos mais curtos e rápidos, encontrando um novo ritmo que era menos sobre velocidade bruta e mais sobre não cair. Ele forçou mais, obrigando suas pernas a se moverem mais rápido, tentando transformar os tropeços do outro homem em seu próprio ganho. Pelo que pareceu uma eternidade, a perseguição foi uma canção exaustiva de dor e água espirrando. Os pulmões de Lúcius queimavam, e as solas de seus pés latejavam com uma dor profunda e contundente da pancada interminável nas pedras duras. Ele estava se aproximando, tinha certeza, os sons à frente ficando um pouco mais próximos. Então, de repente, o padrão se quebrou. Ele ouviu dois respingos pesados e desajeitados, muito mais lentos que o ritmo frenético da corrida. Eles foram seguidos por um silêncio absoluto lá na frente. O chapinhar parou. A chuva, que havia sido por uma companheira constante, agora estava diminuindo para uma garoa leve, tornando o silêncio súbito ainda mais perceptível. Tudo o que Lúcius conseguia ouvir era o borbulhar do riacho e o som irregular e desesperado de sua própria respiração. Ele parou no meio do riacho, seu corpo gritando em protesto. Uma emoção feroz e selvagem o atravessou. Ele pensou. Ele caiu. Eu o peguei. A perseguição tinha acabado. Ele havia vencido. Mas, imediatamente, a cautela fria do soldado sufocou aquele primeiro lampejo de vitória. O silêncio estava errado. Poderia ser um colapso por exaustão e perda de sangue. Ou poderia ser uma armadilha. Esta não era uma estrada romana. Era uma floresta escura em território hostil. O lugar perfeito para uma emboscada. Ele não seria um tolo. Ele segurou o cabo de seu gládio, o couro gasto uma forma familiar e reconfortante em sua mão escorregadia pela chuva. O fogo que havia alimentado sua corrida estava se apagando, deixando para trás uma exaustão profunda e a dor latejante em seus pés. Ele empurrou tudo para baixo do tapete, respirou profunda e lentamente para acalmar o arquejar de seu peito e começou a avançar novamente. Desta vez, ele não correu. Ele caminhou com uma furtividade lenta e decidida, colocando cada pé dolorido cuidadosamente sobre as pedras para fazer o mínimo de barulho possível, usando o som suave do riacho para encobrir sua aproximação. Seus olhos cor de mel se esforçavam para perfurar as manchas de escuridão à frente, procurando por qualquer sinal do homem que havia desaparecido no silêncio. Lúcius moveu-se como um fantasma pelo riacho, seu gládio seguro, baixo e pronto. Ele alcançou a área onde pensava ter ouvido os últimos respingos. O silêncio ali era espesso e pesado, quebrado apenas pela garoa nas folhas. Ele ficou parado por vários batimentos cardíacos, o peito arfando, ouvindo. Nada. Ele examinou a água rasa ao seu redor, meio que esperando ver um corpo caído entre as pedras, mas havia apenas o correr da água escura. Seus olhos, então, varreram as margens. À sua direita, a vegetação emaranhada era uma parede ininterrupta de escuridão. Mas na margem esquerda, algo chamou sua atenção. Ele semicerrou os olhos, seu olhar fixando-se em um ponto bem na borda da linha das árvores. Em cima de uma rocha coberta de musgo e uma folha larga e úmida ao lado, havia gotículas escuras, quase negras na pouca luz. Era sangue. Uma satisfação sombria o percorreu. Ele estava no lugar certo. O homem ainda estava sangrando e havia deixado o riacho. Mas a satisfação foi imediatamente azedada por um nó frio de pavor em seu estômago. O rastro de sangue levava da relativa abertura do riacho para a própria floresta. Um labirinto escuro e emaranhado de árvores e sombras, onde uma emboscada poderia vir de qualquer direção. E ele odiava aquela floresta. Era um lugar antinatural, hostil à ordem e à razão de Roma. Por um momento, o oficial sensato nele gritou que aquilo era loucura. Ele estava descalço, exausto e sozinho, prestes a seguir um rastro de sangue para o único lugar que um soldado romano nunca deveria ir sozinho. Mas o pensamento de voltar, de retornar ao acampamento, derrotado por um homem sangrando com uma voz suave, era impossível de suportar. Ele tinha chegado até ali. Ele tinha que saber. Ele olhou para as gotículas escuras uma última vez, fazendo uma escolha. O mistério era um anzol cravado fundo em sua garganta e o estava puxando para frente. Com a espada em punho, Lúcio caminhou os últimos metros até a margem esquerda e cuidadosamente saiu da água, seus pés descalços afundando na lama fria e macia do chão da floresta. A caçada havia se transformado em uma busca frustrante. Por quase 50 metros, Lúcio não encontrou nenhum novo sinal de sangue. A trilha estava fria. Ele estava em uma parte mais escura da floresta, uma área de árvores grandes e antigas, cujas copas espessas engoliam a luz da lua, deixando o chão em um mosaico de luz fraca e sombra profunda. Um sentimento frio de dúvida começou a se instalar. Ele estava perdido, sozinho e perseguindo um fantasma. Então, um uivo cortou a noite. Veio de sua esquerda um som longo e solitário que arrepiou os pelos de seus braços. Antes que o último eco se dissipasse, outro respondeu diretamente atrás dele. Depois, um terceiro à sua direita, e um quarto de algum lugar na escuridão à frente. Em questão de segundos, o ar se encheu de um coro de uivos, uma sinfonia aterrorizante de predadores se aproximando. Havia mais de 10, ele tinha certeza. Eles estavam por toda parte. A exaustão, a dor, a frustração, tudo isso desapareceu, queimado por uma descarga limpa e aguda de medo e raiva. Ele estava encurralado. A palavra que Nith usara, maldições, ribombou em sua mente. Seria esta a maldição? Ele fora levado ao coração do território de uma alcateia de lobos? Uma onda quente e amarga de fúria, por sua própria estupidez, o inundou. Ele, um tribuno de Roma, tinha sido conduzido como ovelha para uma emboscada perfeita. Mas não havia tempo para arrependimento. O pânico só lhe traria morte. Correr só lhe traria a morte. Seu treinamento, martelado nele ao longo de anos de serviço brutal, assumiu o controle absoluto. Seus olhos dispararam ao redor, examinando os troncos maciços das árvores. Ele avistou um carvalho enorme e antigo, sua base uma parede sólida de madeira e raízes. Essa seria sua fortaleza. Ele começou a recuar lentamente, nunca tirando os olhos das sombras ao seu redor, seu gládio empunhado em uma postura defensiva. Seus pés descalços encontraram a casca áspera e as raízes, e ele pressionou as costas com força contra o tronco. Ele estava seguro por trás agora. Eles teriam que atacá-lo pela frente. Ele plantou os pés firmemente na terra úmida, baixando o corpo em uma postura de luta estável. Ele segurou a espada à frente, sua ponta firme, sem qualquer vacilo, pronta para encontrar o primeiro atacante. Sua respiração era um assobio baixo e controlado. Os uivos haviam parado, substituídos por um silêncio de espera e observação. Ele sabia que eles estavam lá fora, logo além do alcance da luz, com os olhos nele. Sua busca por respostas tinha o levado àquela armadilha. O homem impossível se fora, e tudo o que restava era o tribuno, sua espada e a escuridão devoradora da Germânia. Este áudio foi produzido com clones da voz do autor por 11labs.io.